Sendo 2.500, Juliette Tango Golf. Ciente, mantém ainda 2.500. Kilo Romeo Oscar, tráfego a 2.500 pés na sua posição de 12 horas na chegada a mano. Ciente, Romeo Oscar. Isso, Quebec, Quebec, chame a torre, 1-1-8-6. 1-1-8-6. Torre, é o Vitor Quebec, Quebec, boa tarde. Papa Tango, Vitor Quebec, Quebec. Chame base pela direita, pistão na 7. Positivo, chamará. 4.000, gol 925. Qual é a sua velocidade agora, 925? Alpha Yankee Juliet, airborne at 04. Contact Salvador, approach control, frequency 119.80. Desça para 2000, livre LS. 2000, livre LS, Juliette. Ô, Papa Romeo Lima no ponto de espera. Para Projectory, Alpha Alpha Yankee, Juliet Momo, departure, leaving 1700. X-ray Alpha Alpha Yankee, Juliet control, radar Cantec, proceed as clear. Proceed as clear, Alpha Yankee Juliet. Back para o cruzamento da 17, Whiskey Oscar na porta. De 2.500 pés. A priori vai manter esta altitude até Duna, devido ao tráfego, ou seja, 4 milhas do externo. A gente vai manter 2.500 até Duna, 2.261. Gol no 649, ponto esperado a 10, está pronto. Gol no 649, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera no 649. 5.000, com 1.012. Staff 5.000, 1.012, gol 924. Vitor Alva, chamou controle 119.8, graças ao senhor, até a volta. Adeus. Estou em Salvador, Juliette, Tango Zulu, tá? Uma milha de externo. Juliette, Tango Zulu, chame final normal, pistão a zero. Vai lá, Juliette, Tango Zulu. Quebec, Quebec, autorizado, pouso, pistão a 7, 090 graus, 179. Pouso, 7, Vitor, Quebec, Quebec. 7 na sua escuta, até o Costa Azul. Triplo, Papa Romeo Lima, este é o controle, meu cordial, prossiga visual, chame na final. Vai chamar na final, meu capitão. Controle, o Hotel Limatango está a 9 milhas, visual. Ciente, Hotel Limatango, chame a torre, 1-1-8-6. Alô. Controle, Salvador, boa tarde, é o Papa Tango Whisky, Bravo Charlie. Papatango Whisky, Bravo Charlie, controle Salvador. Boa tarde, decolado, está cruzando 2.500 na ascensão, perfil da EL. Positivo, está em contato, radar. 7. 10. Carro. A cruzamento no 7, o Whisky. Aguarde para o cruzamento. Passaria do 2231 está autorizado agora, 2.000 pés, livre LS. 2.000 pés, livre LS, 2231. Voo 925, libera a restrição de altitude, desça para 2.500. 2.500 descendo, voo 925. Passaria do 2231, torre agora, 1186. 2186. Torre Salvador, passarelo 2231, transfere. Chame passando Simba, passarelo 2231, número 2 para pouso. Reportaremos Simba. Agora. Gole o Cito, a gente chama daqui a pouco pro clearance, obrigado. Gente. Fernandinho. Oi. Laranja. Bom voo, amigo. Abraço, você veio, bom voo. Abraço também, Fernando Wander. Obrigado. Quebec, Quebec, no solo 08. Na chula. Autorizado 180 graus, backtrack, chama liberando. Chamará. Whisk quiosque uniforme, confirme o local de estacionamento. Livre, táxi, chama liberando. Agilizando. Tá bom. Positivo. Pelo Romeu, acho que desça para 1000 pés. Voo 925, em descida para 2000, livre LS. Descendo para 2000, livre LS agora, voo 925. Ciente Hotel de Matango. Mantém espera a 4 milhas de Salvador ao norte. Trago. Firme. Frequência livre, o uísque ósseo uniforme. Controle, Salvador, controle, tarde, tampre, 567, comercial, papá. 2567, controle, ajuste 1012, desça para 5000 na chegada bomba. Quilo Romeu, acho que eu faço 360 pela esquerda devido ao tráfego. Controle, o Papa Rolino já está para pouso. Frequência livre, capitão. Já chama o regrado, senhor. Alô? O 4118 com 1111 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterando Campinas. Confirme só POB, azul 4118. 111. E aí, gráfico 111, táxi via Fátima, Foz Juliette Alfa, ponto esperando no 0, torre no 86. Ajuste no 0, no 2, bom voo e boa tarde. 1-0-6, livre táxi, ponto esperando no 0, torre 86, azul 4118. Tango Juliette, Tango Zulu, no solo azul no 1, libere a direita, solo 121, decimal 9. Hotel Lima Tango, autorizado aproximação direta para o pátio 4 agora. Obrigado. Alívio até o pátio 3, via Kilo, cruze Alfa, Juliette Tango Zulu. One two six eight five, Alpha Yankee Juliet, good day. Gol 925 no localizador, completando ILS, redução, cheque pré-pouso, torre 1186, gol 925. Ok, vai reduzir agora, chamando na torre, 18.6, obrigado, 925. Positivo. Quilo Romeu, acho que agradeço a colaboração, vamos partir direto para a final da pista 107, aguardando transferência de comunicações. Quilo Romeu, acho. Gol 924, libera a restrição de altitude, desça para 3000 e Itapeduna para o ILS. Direto para 3000 e Itapeduna ILS, gol 924. 35. 314, ciente da Papa, autorização Petrolina. Quem vai chamar? Passando o índio, terra, gol 925. Informa um helicóptero ao norte de Salvador, 510, aproximando para a lateral da cabeceira no 7, gol no 925. Ciente, gol 925. Passarelo 2231 no solo aos 12, libera direita, solo 1219. Direita 1219, passarelo 2231. Final, parte 4, Hotel de Matango. Confirme? Hotel de Matango, final, curta, parte 4. Chame no solo controlado, vento 100 graus no 8 nosso, Hotel Lima Tango. 2231. Cedro 231, boa tarde, táxi via Alfa, após próxima esquerda via Kilo, táxi via pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Alfa esquerda Kilo, pátio 3, reportará para ingressar no principal 231. Fechando a torre, 118.6. Quilo Romeu Oscar, chame final normal, pista no 7. Para aí, Romeu Oscar. Salve Salvador, boa tarde, 3, 2, 1, 7, 7 da Papá. Delta 3217, formação agora Quebec, com fins 360, guarde cópia, número 2. 0117. A 117. Quebec, Delta 3217. Pronto, cópia. Matias, prossiga. Canal 6314, Petrolina, nível 340, autorizado, via Zulu 20, decolada 10, com curva esquerda, subida Momo, transição Flock, aciona 5462, frequência do controle 119.8. 1925. Limite 35 milhas nessa proa, sob vigilância. Limite 35 milhas nessa proa, 35488, sob vigilância. Controle, voo no 949-649, boa tarde. 2.600, perfil da El Leda. Ok, contato radar, vigilância, proa de Leda. Direita, proa de Leda, no 9649. 924, desce 2.000 pés, ajuste no 02, livre LS, faço estabilizado. Reportarei estabilizado, 924, para 2.000. Controle, Salvador, esse é o triplo Papamos da Lima. A escuta prosseguir. Decolado do Corte Azul, com destino no 5, acionado ainda no 01031, 4 a bordo. 14, no portão 05, agora está autorizado, chame táxi. Baixa alta, táxi 6314. Direção corredor Bonfim, Romeu Lima. Autoriza uma proa direta da cidade de baixo, para ter que se feche, ó. Negativo, o IFAP está através de sala da barra. Cheque modo diário. Vai chegar a modalidade e informar no Coro da Barra, o Papá Romeu Lima. 5 no solo, zona 5, libera a direita, solo 121, décimo 9. Liberando a direita, 121, 925. Quilo Romeu Oscar, autorizado, pouso na 17, 100 graus, 179. Do 4118, pista livre, autorizado decolar, 100 graus, 169. Livre decolagem, pista 10, azul 4118. Tico 488, desce, mantém o 050. 050, 5488. 5, táxi via Alfa, após próxima esquerda, Kilo, aguardando na saída do pátio 3 para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo, aguardando na saída do pátio 3 para o pátio principal, voo 925. Pronto, cópia. Afirma, senhor. 3217, autorizado com fins nível 360, via Upper Zulu 16. Decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco, e após intercepto Upper Zulu 16. Aciona 5472, frequência do controle 119.8. Autorizado 360, para Belo Horizonte, decola da 10, curva direita da El, Leda, Bridge, Upper Zulu 16. 4-7-2, no transponder, 119-8, controle, 3217. Portão 9, chame pronto, 3217, ajuste no 012. Gente do ajuste, vai chamar pronto essa frequência, confirma. Anciano perfil 418. 7-418, azul. Perdi contato visual, já liberou a pista? Para o táxi, 70 a bordo, 3 horas e 15, alternando o Recife. Via para 2.000 pés, ajuste no 011, velocidade liberada. Torre no 86, ajuste no 012, bom voo, chanamento 314. 1012, via Black Alpha, vai chamar 286, 314. 9 525, observa a saída do Airbus, após ingresso à parte principal, portão 01. Alongada 10. 925, após o Airbus da Avianca, ingresso à parte principal, portão 01. Ok, portão S01 para o 925. Certo. Tango Zulu, segue o gol, ingressa a parte principal, cruza o mesmo, reporta na Lima para prosseguir. Ingresso, seguindo o gol, reporta na Lima, time é de Cidadinha, bom? Chama ativa até o 070. Via até o 070, gol, 1755. Chama ativa. Localizador, gol 924, dista ali. 924, chama a torre, ouro no 8, decimal 6. 18,6, boa. Via Upper Whisky 50 até Bidev. Bravo, India Delta, Eco Victor, Bidev. Após intercepta, Upper November 857 até Porto Seguro, Serra Golfo Romeo. Após Upper Zulu 16 até Gruff, Golf Romeo Uniforme Fox Fox Gruff. Após intercepta, Upper Zulu 14 até Barbacena, Bravo Bravo Charlie. Após prossegue direto. Decola da 10 com curva direita na sumida da El. Após Leda, após Bidev. Aciona 5466, frequência do controle 119, decimal 8. Está estabilizado, ILS está 10, baixar trabalho. Boa tarde, autorizado pouso 090 graus 179, voo 924. Nível pouso a 10, 924. Flat de carga. Vamos agora para 230, reserva para 200. Gente, strip 5488, velocidade de carga. 240-5488. Com ajuste 10-11, agora meio 11, confirma o estacionamento. Desça para 3.000 pés, ajuste 10-11 para o localizador esquerda para o 075. 3.000 pés para o localizador 075, triple 5-4-1-1. Relativo. Após Bidev corrigindo, Upper November 857, Oscar November Eco. Então a subida permanece da Euleda e após direto Bidev. Acionar, reporte táxi, Oscar November Eco. Solo Salvador, o Ocean Air 6321, pronto para cópia. Autorização 380 para Brasil. Juliette Tango Zulu, Lima, Mike, na Quebec, chama a torre no 86 para o cruzamento. Juliette Tango Zulu. Boa. Na 6321 será coordenado, que 380 aguarde cópia. Guardando cópia, Oceaner 6321. 12 horas, 10 milhas, cruzando 3.400 pés, sentido sudeste, autorizado já o ILS. É o número 2 na aproximação. Autorizado, número 2 na aproximação, trip 5488. Volo 075 indicada. O 075 está indicado a 250 nós. 250 nós, gente. Iniciei redução até 210 nós, desce via para 2.000 pés. 210, desce via até 2.000 pés, volo 075. Da Gol, desce via para 2.000 pés, ajuste no 0, 1 1 2011, Gol no 0, 5488, inicia redução, tráfego 6 milhas à frente. Iniciando a redução, 5488, por gentileza, o ajuste? 0 no 1, desce a 2.000 pés, corrigindo agora, 0-1-2. 1012 agora, trip 5-4-1. 4-7-0, frequência do controle, 1-1-9, decimal 8. Autorizado Brasília, 3-8-0, uniforme Zulu 1-7, gole com curva à direita, o fito. Transponder 5-4-7-0, controle 119-8, Oceaner 6-3-2-1. Na remota, chame pronto, chame 321, no ajuste 1012. 1012, grátis, chamada pronto para o pushback final. Salvador, boa tarde, Tantra Sina 7, uma milha para o externo, baixo levado. Aguarde autorização de pouso. Golo 924, no solo 24, libere a direita, solo 1219. Onda Zanato, chamada, Golo 924, obrigado. O Xaner 6314, autorizado, decolar, 90179. Livre decolar, descrição 06314. Saúde 24, boa tarde, táxi via Alfa, após próxima esquerda, quilo, táxi via pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Cliente Alfa e quilo para o pátio 3, reportará para ingressar no pátio principal, gol no 924. Salvador, é o Oceania 6321 para pushback acionamento na remota. Está livre, chame de táxi, Oceania 6321. Repórter e táxi. 29 de ground. Reduzindo 5488, pode tirar. 2 a 2, Oscar November Eco, poderia confirmar pessoas a bordo? O Mané tá com, permanece com chiado, o Oscar November Eco, cheque equipamento com a gente mesmo. Oscar November Eco, tá autorizado seu táxi, reposte na Taxi Papá para cruzar no 735. Eita, 1-5-0-3-5-4-8-8. Afirmativo, mantenha 2.000 pés. Mantendo 2.000 pés, 35488. Formação Quebec para autorização Congonhas 400 mesmo. Para coordenado 400, aguarde copo, pegou no 399. Aguardando 399. Solo, boa tarde, Papa Romeo Alfa Delta Bravo, autorização Maceió 370. Controle. Momo 4. Excelente, contato radar, vigilância, saída Momo no perfil. 5488 visual com campo. Copy, Alfa Delta Brava, número 2. Número 2. Lima já visual com pouso no CIA. Excelente, frequência livre. Livre, a carga é grátis, ó. Controle Salvador, 4198 azul. Guarde. 488, curva esquerda na proa 075, autorizado aproximação visual. 075, autorizado aproximação visual 5488. Quatro cruzamento, Oscar November Eco, via Taxiway Quebec, após a direita na Mike, prossegue Taxiway Mike e vai manter a Taxiway Lima aguardando para cruzar o pátio principal. Alô Salvador, boa tarde, é o Gol 1077. 1077, número 3 para a Copa, mantém a escuta guardando 360, Galeão. 077. Seu November Eco será acionado. Chame a torre, 1 no 8, decimal 6. 718-6, 3588, boa tarde. Boa. 3567, no solo 27, libera direita, solo 121, decimal 9. Fazendo água. Boa. Torre Salvador, boa tarde, 35488. 35488, chame final normal, pistão no 0. Afirmativo, chamando a final normal, pistão no 0, está baixado travado, 5488. Alô 3, 567, segurança, escuta, boa tarde. Tarde 3567, táxi via Alfa, pois ingressa próxima à esquerda, quilo, táxi via pátio 3, em reporte para ingressar no pátio principal. Certo. 6314 está restrito pelo centro ao nível 300. Restrito nível 300, 6314. Para o táxi, Xané 6321, POB 68, 3 horas e 50, alterna Goiânia. Táxi de Apache, Juliette Alfa, ponto esperando ao 10, torre no 86, ajuste ano 012, bom voo e boa tarde, Xané 6321. Foquinha aqui, Apache, Juliette e Alfa, no ponto de espera 18:30. Obrigado, boa tarde. Eco atrasado, cruzar o pátio principal seguindo o Airbus da Avianca, que vai iniciar o táxi estando através do portão 09. Segue o mesmo via pátio Juliette Alfa. Quando pronto, no ponto de espera da pista no 0, vai chamar a torre no 86. Ajuste de altímetro no 0, no 2. Bom voo e boa tarde. Solo, Papa Romeo, Alfa Delta Bravo, solicita acionamento e cópia. Aguarde, Alfa Delta Bravo número 3. Acionado pelo menos, Alfa Delta Bravo? Negativo, Alfa Delta Bravo, aguarde. Tá ok. 3567, a graça do pátio está usando a coxa. Mantenha a posição, tá 3567. Será? Salve Salvador, tá 3217, posição 09, por estacionamento. Aguarde, tá 3217. Aguardando, tá 3217. Eu autorizaria pro de Petrolina? 217. 3567, visual com o Learjet, a retaguarda do Airbus da Avianca. Afirmo. 3567, tem passagem aos dois tráfegos e após o Learjet ingressa a parte principal, prossegue portão 07. Gente, 3567. Clipe 5488 no solo 31, libere a direita, solo 121, decimal 9. Ciente, próximo à direita, prossegue com o solo, o 5488. 65254. Victor, após intercepto per November 857 até Porto Seguro, sem a Golf Romeo, após a Pesolo no 6 até Gruff, Golf Romeo Uniforme de Fox Fox. Após a Pezulu 1-4 até Toquim, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5477, frequência do controle 1-9, decimal 8. 5488, ligado. 488, Alfa, após Quilo, pátio 3, posição meia dúzia do pátio 3, atento ao sinalizador. Pezulu 857. Eu preciso no 6, Gruff, eu preciso no 4, Toquim, decola da 1-0 com curva direita, sede da El, Leda, Bidev, pode transformar 477, controle 1-9, decima 8. Confirma o nível e a primeira aerovia até a P-November 857. Nível 360, a P-November 857. A aerovia a P-November 850. 350, Bidev, após a P-November 857 até Porto Seguro. Bidev 857 até Porto Seguro. Correto, Bono 077 no pátio 3, posição 08, chame pronto para o push, ajuste 1012. Não, para o push, no 077. Trip, confirme se copiou, meia dúzia do pátio 3 da posição. Afirmativo, meia dúzia do pátio 3, 488. Gol 1399, pronto, cópia. Pronto. 399, São Paulo, Congonhas, nível 400, está autorizado. Aerovia Pedro Zulu 16 até BHZ Bravo Hotel Zulu. Após prossegue Trive, direto Trive, Tango Romeo Índia Victor Índia Trive. Após direto Pirassununga Papai Índia Romeo. Decola da 10 com curva direita na subida da El. Após Leda, após Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge. Aciona 5475, frequência do controle 119, decimal 8. 1-8, decimal meia, bom pouso. 18-6, obrigado. 1-6, até...